agora que tá acontecendo? Com Deus, amor, entra. Todo mundo rezando por ele. Ai, Eva Abrão. Ai, Eva Abrão. A morte é a vida. A vida é a morte. Eu amo a morte. Eu amo a vida. Ai, Eva Abrão. Oh! O povo é a coisa mais linda que a natureza destina. Quando ele ama seus ídolos, ele chora e reza por ele. Como agora que ele tá acontecendo, o Deus Adolfo Hitler, todo mundo rezando por ele. Ah, Eva Abrão, a morte é a vida é a morte. Eu amo a morte. Ah, Eva Abrão, oh! Ah, Eva Abrão, oh! O povo é a coisa mais linda, que a natureza destina. Quando eles amam seus ídolos, eles choram, rezam por eles. Todo mundo rezando por ele. Oh, é Eva Abrão. Oh, é Eva Abrão. Oh, é Eva Abrão. A morte é a vida. A vida é a morte. Eu amo a morte. Oh, é Eva Abrão. A morte é a dor. A dor é a morte. Eu amo a morte. Oh, é Eva Abrão. Cantando a música de Damião Ferreira da Cruz, Coronel Carama, ô Damião Ferreira!